dançar depois dos bares. Se o seu amor ficar sabendo do pega-bebo, é quase certa uma mudança pra novos ares. O pega-bebo, quando pega o povo bebo, o povo bebe, bebe, bebe, bebe demais. O povo bebo, quando vai pro pega-bebo, pega e bebe, bebe, pega e se satisfaz. O pega-bebo na cidade, o pega-bebo cata só, o pega-bebo na boa idade, o pega-bebo bebe só, o pega-bebo zap zap, o pega-bebo faz oró. Depois dos bares, se o seu amor ficar sabendo do pega-bebo, é quase certa uma mudança pra novos ares. O pega-bebo, quando pega o povo bebo, o povo bebe, bebe, bebe, bebe demais. O povo bebo, quando vai pro pega-bebo, pega e bebe, bebe, pega e se satisfaz. Na cidade, pega-me, no cata só, pega-me, na boa idade, pega-me, bebe só, pega-me, zap zap, pega-me, faz oró, que pega-me, vai frascar, pega-me, vai ter, que pega-me, pega-me, nada, que pega-me, o fumar é o caralho.